você tocar um sonho vai nascer e acontecer no mundo. A vida significar e a íris do olhar iluminar o fundo. Tudo bem, tudo em nós, tudo é tão profundo. É um sol, é um lindo sol. Um retrato numa tela, a noturna aquarela e a flor nessa janela. Tudo em nós, tudo em nós. Viajar sem parar, solto sobre a terra. Viajar livre como a luz. Procurar nosso lar no final de serra e achar que está em nós. Que tudo está em nós. A natureza desse tempo, o soprar do vento, o som do universo. As rimas do meu verso, coisas que eu esqueço, até o beijo que eu não peço. Tudo bem, tudo em nós, tudo é tão profundo. É um sol, é um sol.